Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita, pelo Sérgio Aguiar de Piracicaba, pela Carolina Meirelles de Palmas do Tocantins, pelo Bruno de Curitiba e pela Ive do Rio de Janeiro. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 21 de junho de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro que começou ontem. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham e que nós possamos ter um encontro inspirado, um encontro que todos nós possamos ter um bom aproveitamento. Divagando a respeito da doutrina dos Espíritos, nós vamos comentar o livro O Céu e o Inferno. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Geraldo, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos ouvindo. Já estamos aí em mais de 30 pessoas conectados conosco. Então, muito obrigado por essa audiência. Divulguem, comentem, convide o um amigo, façam uma corrente do bem para que a gente possa levar para cada lar um pouquinho de paz, um pouquinho de luz que o Espiritismo nos irradia. Muito bem, meus amigos, como sempre fazemos, para que sejamos inspirados a falar o melhor e o que convém à nossa sã doutrina, sempre lemos uma página do livro Vinha de Luz. Hoje escolhemos o capítulo 32, Em Nossa Luta. E esse capítulo vem com o destaque de uma frase de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando diz: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. E Emmanuel, utilizando do lápis de Chico Xavier, escreve o seguinte: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas nos bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis no trabalho de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Salvador? Responde-nos Paulo de Tarso, com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai, não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Luiz. Essa lição é maravilhosa, Geraldo. E ela contém uma informação assim que todo espírita deveria refletir muito sobre isso, principalmente no movimento espírita, nos grupos espíritas. Nós trazemos do instinto uma coisa muito forte, que é para eliminar o que nos atrapalha. E nós estamos migrando do instinto para a razão. Então, é uma coisa que nós fazemos muito no nosso movimento espírita e, às vezes, eu creio que até inconscientes. Aí, nessa página, o Emmanuel nos chama atenção para isso, para que a gente perceba como nós estamos fazendo. Mas é uma coisa muito comum quando nós temos, por exemplo, um grupo de estudo, um grupo mediúnico, e nesse grupo está alguém que é meio inconveniente, vamos dizer assim. Alguém que dá umas bolas fora. E aí esse grupo vai tocando aquilo com uma certa dificuldade, porque realmente não é fácil conviver com alguém que está fora da faixa vibratória. Agora, a lição é muito clara. Nós não estamos para destruir esse alguém. Nós temos que abençoar o fato de que aquela pessoa está conosco e tentar fazer com que ela passe a compreender. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes num grupo tem um inconveniente desse, e quando ele falta, o grupo se expressa assim: poxa, hoje está uma maravilha, né? É normal, é comum isso. Por quê? Porque o grupo sem aquele empecilho tem mais harmonia, fica mais à vontade, né? É, a gente sempre comenta isso aqui. É muito mais fácil conviver com as afinidades. O grande problema é conviver com as antipatias. Agora, o nosso processo evolutivo, ele cresce quando nós convivemos com as dificuldades, convivemos com as antipatias. É aí que reside o nosso crescimento. A gente fazer aquilo que é fácil, qualquer um faz. E a gente estaria mais ou menos no mesmo estágio. Agora, o grande problema e o grande avanço é a gente superar as dificuldades. Então, que a gente preste muita atenção nisso, que a gente tenha, né, muita paciência, até porque, exatamente como nós comentamos, é ao superar essas deficiências, essas dificuldades, é que nós crescemos. Uma ocasião, nós tínhamos num grupo mediúnico nosso, um moço que veio de Umbanda, e esse moço foi num crescendo muito assim acentuado. E a gente sabe como agem as forças destruidoras. Um belo dia, ele nos falou que recebeu um convite de um grupo para cantar num conjunto coral. E aí pediu que pudesse se afastar. Nós entendemos, naturalmente, o que estava acontecendo. E dissemos para ele: fica à vontade. E aí, depois de uns 3 meses, ele voltou a nós e falei, achando que aquele grupo tinha maltratado ele, uma série de coisas, e disse que ficou muito decepcionado, porque ele praticamente foi enxotado daquele grupo. Aí, nossa, em particular, nós conversamos com ele e dissemos assim: espera um pouquinho que agora você vai começar a saber de algumas coisas que você ignora. Eu assim: não foi o grupo que te enxotou, foi você. Porque você, quando pega o microfone, você é uma pessoa inconveniente, você não larga o microfone. Então, não existe grupo que aguente isso, porque você atrapalha as apresentações, a pessoa tem dificuldade para cortar você. Ah, mas seu Luiz, nunca ninguém me falou isso. Eu digo: eu estou falando. Eu estou exatamente falando para você. prestar atenção e se corrigir. Então, Geraldo, é muito comum isso, e nós precisamos prestar mais atenção e corrigir essa nossa falha. Alan? Esse texto, ele acaba aqui com uma frase que eu considero ela extremamente importante e que eu procuro transmiti-la, constantemente. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Por sinal, o texto já está publicado lá no nosso Facebook. Quem quiser reler, né, esse texto do Emmanuel, pode reler. Renovar para o bem. Olha que frase mais importante, né? Renovar a nós mesmos para o bem. Não é renovar ao próximo. Transformemos para a luz. Nós nos transformarmos para a luz. Então, quando nós queremos que o ambiente ou as pessoas que a gente conviva vá para o caminho da luz, o primeiro que tem que se renovar e se transformar somos nós mesmos. Daí, através do nosso exemplo, do nosso comportamento transformado, o ambiente paulatinamente vai se transformando. Não é fácil, né? Não é fácil você tentar seguir por esse caminho, porque, como o Luiz falou, nós temos os nossos arrastamentos, os nossos padrões. Nós temos aquilo que nos convoca ao nosso passado, que nos convoca comportamentos que ainda nos prendem a uma materialidade, a um egoísmo, né? A uma necessidade de autoafirmação, essa baixa autoestima que faz com que eu queira impor uma presença, queira impor uma Comando, né? postura, né? E muitas vezes nós temos assim que entender que, se queremos luz no ambiente, que possamos ser nós irradiadores dessa luz. Com muita humildade. Não pode querer impor a luz também, porque daí acabou a luz, né? A luz é algo que tem que ser irradiado do seu coração. Então, eu venho fazendo um exercício de muitos anos já. Porque eu sou muito prático, né? Então, como uma pessoa muito prática, às vezes você força um pouco as pessoas na sua volta a reagir na mesma velocidade do que você, né? E aí você começa a ser escuridão na vida daquelas pessoas, né? Então, eu venho fazendo um exercício muito grande em esperar o tempo de cada um, sabe? Cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo, cada um tem um momento para entender. Né? Tem um livrinho de sociologia muito interessante que ele fala assim que o óbvio é somente aquilo que você já sabe a resposta. Não é óbvio para todo mundo, é só você que sabe a resposta. Então, a partir do momento que você irradia a luz, é porque você sabe a resposta. Mas você não pode querer que todos na sua volta entendam da mesma maneira. Que a luz é tão óbvia assim, que é muito melhor viver na luz do que na escuridão. Mas isso não é fácil. Esse é um processo que é mais lento, né? E Deus, quando percebe que a gente está meio distraído nesse intento, né? Ele manda para a gente recursos amorosos, né? Então ele manda pessoas doces na sua vida. Ele manda sinais para falar para você: vá para cá, ó. Não vai para a escuridão, não, vai para a luz, né? Vai para a luz, que a luz é o caminho mais saudável, né? Vá para a luz, né? Esse é o convite que esse texto me lembrou, que eu venho batendo bastante nesse assunto há bastante tempo, mas na realidade eu venho só batendo nesse assunto porque eu preciso aprender. Então eu venho num processo de autoaprendizagem com essa questão aí de me renovar. E me renovar transformando para a luz. Tá bom, Geraldo? Ah, antes de mais nada, Gabriela, sua neta linda, ela está mandando um beijo para você, que ela está te assistindo, viu? E se eu não der essa notícia aqui, eu acho que eu sei não, a hora que eu encontrasse com ela, ela ia ficar brava comigo. Ela perguntou para Muito bem. mim por que que ela manda algumas notícias e você não fala. Aí eu disse assim: fala para ele assim, fala para o meu avô, Alain. Foi o que ela fez agora. Aprendeu direitinho. Não, mas na realidade Fala, Geraldo. eu ponho todas as mensagens aqui embaixo, só que vocês dois têm que me ajudar e ler também, né? Ah, eu vou botar o óculos, então, Alain. Nesse livro aí, nesse livro Vinha de Luz, eu sempre gosto de dar destaque ao título que o Emmanuel coloca em seus textos, que é Em Nossa Luta. Então a luta, ela é nossa. Se você está diante de alguém que não se adequa muito bem ao tipo de trabalho que foi estabelecido num grupo espírita, cabe a nós darmos o exemplo da paciência, da fraternidade, fazê-lo entender, fazê-lo sentir o que é a dimensão daquela reunião, seja espírita ou não, para que ele possa se juntar a nós. Se mesmo assim a inconveniência permanece, nós nunca devemos abrir mão de certos parâmetros que Kardec nos orientou durante toda a sua vida, mas que atendamos a esses parâmetros com um sentimento de amor e compreensão por aquele que parece ser um pouco diferente da gente. Muitas vezes, a gente sempre acha que o problema está no outro. O Emmanuel sempre deixa claro que o problema está em nós, é na dificuldade de entender o próximo, do seu comportamento, das suas visões, das suas percepções. E sempre é bom que tenhamos o sentimento de compreensão, de paciência e de amor com esse companheiro que vive ao nosso lado, que não é por acaso. Muito bem, meus amigos, são 9h46. Geraldo, eu Diga, queria só Luiz. frisar uma frase aqui muito bonita e eu acabei esquecendo de fazer no meu comentário. Hoje, tá. Eu virei uma página a mais. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Eu achei Perfeito. fantástica essa. Realmente é uma frase muito bonita, né? Muito bem, Ô, meus amigos. Geraldo, Diga. a frase que o Luiz lembrou agora aí é extremamente importante, porque nos coloca no tamanho que realmente cada um de nós é, né? Nós não somos Exatamente. aquele que veio para aniquilar o imperfeito, que é talvez a maior energia que a gente gasta é para acabar com aquele que está atrapalhando, esse aqui não combina com a gente, corta o pescoço, né? A gente tem uma facilidade em voltar para a Idade Média, puxar a espada e corta-lhe a cabeça, né? É É mais assim que a gente fácil, né? age ainda, né? É muito mais fácil. Agora, completar a obra inacabada, aí é esforço individual nosso para ajudar o outro a se transformar. Realmente, Luiz, muito bem lembrado essa frase. Muito bem lembrado. Muito bem, meus amigos, vamos começar o segundo bloco do programa, que é o livro principal, é o livro O Céu e o Inferno. E hoje, o título que demos ao programa de hoje são As Doenças Psíquicas Depois da Morte. É um assunto extenso, amplo, que demanda conhecimentos específicos das duas áreas, de várias áreas, e que vale a gente esclarecer a todos esses que estão nos ouvindo que a intenção é a divulgação da doutrina espírita, a sua percepção desses problemas e o entendimento dessas situações. Sempre lembrando que o livro Céu e Inferno foi um livro publicado no ano de 1865, na cidade de Paris, organizado e escrito por Allan Kardec. Uma obra que é muito interessante, que traz relatos daqueles que já desencarnaram, permitindo reflexões sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. E hoje, com essas doenças psíquicas depois da morte, a gente lembrou do seguinte: o espírito, a comunicação que nós vamos avaliar hoje é sobre o espírito aborrecido, dessa segunda parte, capítulo 7, do livro Céu e Inferno, que nos faz evocar algumas considerações médicas e científicas acerca das muitas condições em que a patologia psíquica neurológica se nos apresenta. A doutrina espírita descobriu o mundo das leis que possibilitam e regulam a comunicação entre essa dimensão e a outra dimensão, depois da morte. Duas comunidades de vida que se interagem e não se percebem disso. Por outro lado, com todo esse conhecimento espírita, surgem os avanços e as conquistas da psiquiatria e da neurologia, sinalizando para desfazer aquele dualismo cartesiano entre a mente e o cérebro, de tal forma que a mente influencia o cérebro em sua vida diária e também o cérebro determina algumas características dessa mente. Mente influencia o cérebro e o cérebro influencia a mente. Segundo essas últimas observações, as doenças mentais são multifatoriais, com componentes neurológicos, neuroquímicos e psíquicos. Vou reprisar isso. Segundo o conceito atual, o que mais vale, o que está na vigência, não é uma unanimidade, mas é muito aceito, é que todas as doenças psíquicas têm componentes neurológicos, neuroquímicos e psíquicos. Feita essa pequena introdução, vamos abrir o nosso bate-papo nessa nossa sala de conversa e eu pergunto ao Luiz Pessoa Guimarães. Luiz, aquele indivíduo encarnado em nosso mundo que apresenta na atual encarnação dele problemas psíquicos, alterações emocionais grandes e que é reconhecido pela ciência oficial como um paciente psiquiátrico com problemas graves, ele vai levar essas características para depois da morte, considerando que a ciência atual fala que a maioria das doenças psíquicas tem fatores neurológicos, neuroquímicos e psíquicos? O Geraldo, o Jorge Andrea, que é um dos grandes autores espíritas nessa área, ele nos lembra o seguinte, que nós somos seres reencarnados. Então, nós trazemos conosco os problemas no espírito e a matéria ela serve como um elemento que vai possibilitar a drenagem daquilo que nós trazemos no nosso corpo espiritual. Então, às vezes, esses problemas psíquicos, eles se escoam por várias encarnações. Se nessa encarnação nós sofremos essa drenagem de forma que eliminou todas essas impurezas, vamos dizer, do nosso corpo espiritual, nós iremos para a espiritualidade sem esse problema. Agora, se não se processou isso de uma forma devida, nós continuaremos com esse problema para que encarnações futuras a gente venha a drenar o restante que ainda permanece no nosso corpo espiritual. É esse o conceito espírita sobre o assunto. Meu querido Alain, muitas vezes aqui nesse mundo, na vida médica e também sem ser na vida médica, nos defrontamos com aqueles pacientes com patologias graves, a esquizofrenia, as grandes psicoses, as grandes depressões, aqueles indivíduos de difícil controle emocional. Esses diagnósticos feitos aqui na Terra pelos psiquiatras terrenos, você acredita que eles serão reproduzidos no mundo espiritual com esse mesmo conceito, com essa mesma visão? O diagnóstico ou o problema? O diagnóstico e o problema, né? É que o diagnóstico ele é limitado, né, meu amigo? O que acontece, Geraldo? É muito difícil para a área da psicologia classificar ou mesmo diagnosticar ou falar o problema que aquela pessoa realmente está sofrendo. Muitas vezes, esse processo psíquico que até recebe um nome, né? Eu sempre costumo brincar que a pessoa não é aquilo, ela está daquela forma. E ela está naquele período que ela está sendo analisada. Ela pode deixar de estar, ou ela pode estar até pior depois. Então, é bom entender que diagnóstico psicológico, psíquico, aqui enquanto nós somos encarnados, nós sempre vamos fazer limitados com a nossa visão de encarnado. Por quê? Partindo, e aqui eu estou falando estritamente da visão espírita, tá? Partindo da nossa maneira de pensar e de acreditar. E nós aqui, vou falar de nós três, somos convictos disso. Na existência de Deus e na reencarnação, buscando a progressão sucessiva, o psiquismo que qualquer profissional da área hoje faça uma classificação deste momento da encarnação, ele tem limitação para entender a construção desse psiquismo em todas as outras encarnações anteriores. Então, muitas vezes, uma manifestação psicopata, até esquizofrênica dessa vida, é reflexo, é reação de alguma ação do passado. Então, eu até estou relendo a obra de André Luiz, eu falei para vocês semana passada, e eu estou relendo justamente Ação e Reação. E o Ação e Reação, ele apresenta uma região no plano espiritual de pessoas que vão, após a desencarnação, completamente transtornados psiquicamente. Então, ali, eles demoram a ser acolhidos e cuidados pela própria imprevidência desse que desencarnou. Então, se nós percebemos uma tendência de comportamento aqui, nesse mundo encarnado, enquanto nós estamos aqui, eu tenho que procurar ajuda. Eu tenho que procurar melhorar esse meu comportamento. Há um grande preconceito que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise trata de maluco, de louco, né? Não, maluco e louco não vai na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia. O maluco e louco continua com o comportamento perturbado, sem buscar ajuda. Quem vai buscar ajuda na área psi é porque está tendo lucidez, que aquilo não está bom e ele precisa mudar. Porque se estamos construindo um psiquismo imortal, se hoje estamos Alain, estamos Geraldo, estamos Luiz, não somos, esse estamos agora é um total do que nós já vivemos. Como podemos nos transformar se eu não analisar aquilo que me arrasta a um comportamento vicioso, aquilo que me arrasta a um comportamento distônico, né? Um comportamento que incomode tanto a minha vida quanto a vida daquele que está do meu lado. Então, eu preciso fazer uma análise desse comportamento para eu poder, então, começar a minha evolução. Por isso que eu estou aqui encarnado. Tá bom, Geraldo? Não sei se eu me estendi muito, Não, foi desculpa muito aí. Bom. Muito bem. Essa comunicação desse espírito aborrecido no livro Céu e Inferno, quando a gente lê todo o texto, as perguntas e respostas, me veio à mente muito da experiência, da vivência que todos nós temos nas reuniões mediúnicas, dialogando com muitos espíritos desencarnados, percebemos que um grande número deles vive amargurado, num grande sofrimento moral, e expressam essa dor na linguagem, muitas vezes metafórica, que confirmam as variadas doenças psíquicas. Nessa comunicação, quando eu estava lendo as perguntas e respostas, a pergunta do Kardec e as respostas do espírito aborrecido, me veio à mente algumas perguntas que eu passo. Vocês, essa primeira pergunta eu endereço ao Luiz. Muitas vezes, Luiz, o espírito aqui encarnado, porque esse espírito que se manifestou, ele estava muito entristecido com a situação que ele se encontrava. Todos nós temos hábitos e temos costumes. Por exemplo, hábito de ouvir música, hábito de fumar, hábito de fazer caminhada, hábito de ler, hábito disso, hábito daquilo. Quando a gente encarna, a gente leva esses hábitos e costumes para o mundo espiritual ou após a morte surge uma grande transformação? Carregamos tudo. E o grande problema é quando no mundo espiritual a gente tem que satisfazer esses hábitos e não ter mais o corpo. Então, o Paulo falou uma coisa fantástica, que ele diz assim: os bons hábitos, os maus hábitos corrompem os bons costumes. Então, se nós assimilássemos essa verdade, a gente, enquanto encarnado, a gente procuraria evitar sempre os maus hábitos, porque a gente sabe da consequência que eles nos trazem. Então, a gente se disciplinaria em, primeiro, constatar os maus hábitos e, segundo, tentar eliminá-los. Porque se a gente não consegue eliminá-los, nós vamos continuar com eles. E, vai levar normalmente, isso vai levar. E vai levar e vai sofrer, né? Os livros espíritas são muito claros com relação a isso. Por exemplo, os hábitos referentes aos vícios, eles nos falam aquilo que vulgarmente as pessoas chamam de encosto, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de fumar e não deixa desse hábito, quando desencarna, continua com a vontade de fumar. E aí ele se encosta naquele que tem um corpo e pode fumar, e ele, então, através desse corpo que está fumando, ele aure, né, os hálitos que ele, como espírito, pode aurir em função da prática que aquele elemento. E isso aí se dá em todas as áreas, entende? Quer dizer, então, é aquilo que na doutrina espírita se classifica como vampirização. Quer dizer, nós sugamos nas práticas desses encarnados aquilo que nós estamos necessitados. Então, o nosso processo de melhoria nessa encarnação é justamente isso: identificar os maus hábitos e tentar substituí-los por bons costumes, para criarmos novos hábitos. Entendeu, Geraldo? Entendi, sim. Alan, quando a gente começa a fazer algumas revisões de estudos e trabalhos na medicina, a gente vê que existe uma tendência atual da psiquiatria, não sei se exatamente da psicologia, em afirmar que o comportamento habitual que as pessoas têm tem quase uma relação direta com reações químicas, a biologia molecular. Por exemplo, um indivíduo deprimido vai ter sempre um padrão de comportamento molecular de neurotransmissores. Qual o entendimento, na ótica da psicologia e da espiritualidade, para essas afirmações da ciência? Eu acho que a ciência ela está indo num bom caminho, viu, Geraldo? Sabe por quê? O perispírito, ele é o organizador biológico do corpo. Se essa impressão, que nem, por exemplo, o Apoim perguntou se a ansiedade também seria um problema psíquico, né? E a Leonora comenta aqui que há uma corrente hoje na psico que diz que a doença vem da alma. É bem isso mesmo. O que acontece? Essa minha reencarnação, quando eu desenvolvi o meu corpo físico, eu desenvolvi com o modelo que foi construído no plano espiritual e o meu corpo perispiritual, que foi o engenheiro construtor do meu corpo físico. Logo, ele passa para todas as células do corpo essa informação. Então, quando a ciência começa a identificar no corpo físico alguns padrões de produções de glândulas, celulares, que indicam algumas, que vão falando, não é bem que indica, mas que direciona, né? Constata ou diagnostica, né? A doença psicológica ali naquele paciente, é porque ela vem da alma, vou usar aqui o termo da Leonora, ela vem da reencarnação, é o meu espírito que é ansioso, é o meu espírito que é depressivo, é o meu espírito que é perturbado. Então, quando eu reencarno, o meu perispírito joga toda essa informação para células construídas no corpo físico e meu corpo físico somatiza ou realiza ou vivencia fisicamente aquilo que a minha alma está cheia. Tanto é que a cura das doenças também pode passar pelo mesmo processo inverso. A partir do momento que eu me conscientizo que a cura ela vem de mim, da minha nova irradiação mental, do meu novo padrão que eu posso estabelecer, eu começo a curar um espírito imortal. Não quer dizer que na encarnação que eu estou sofrendo aquele mal, eu vá me livrar da doença. Mas quer dizer que aquele espírito vai ganhar uma capacidade construtiva de um novo corpo e provavelmente na próxima reencarnação eu não precise mais passar por aquilo, porque eu já aprendi que se eu continuar com aquele meu comportamento mental, eu vou criar um novo corpo doente. E aí esse corpo doente em algum momento vai manifestar uma doença psicossomática. Não sei se deu para ficar ilustrado corretamente. Dá até, Alan, para emendar uma outra pergunta, que é o seguinte. Então, o corpo ele seria uma consequência do estado psíquico espiritual daquele que vai encarnar e que toda a construção dele durante a gestação estará subordinada àquilo que ele adquiriu mentalmente, àquilo que ele alimenta, é isso mesmo? É isso mesmo, é exatamente isso. Ó, o Wagner faz uma pergunta que é interessante, porque eu acho que ilustra. Ó, ele fala assim, ó, esse encosto, ele até coloca, entre aspas, ótimo, pode influenciar a pessoa que tem um vício, tomando mais difícil a pessoa abandonar esse vício? O que fazer para que esse encosto, né, se afaste dessa pessoa? Então, sim, é exatamente isso que ele coloca aqui. É, quando eu reencarno com esse padrão e eu crio meu corpo físico baseado nesse padrão de comportamento anterior àquela vida, eu vou nascer ainda, porque assim, ó, por exemplo, um alcoólatra que já era alcoólatra na encarnação anterior, provavelmente ele vai nascer numa família que é alcoólatra ou que tem uma facilidade ao alcoolismo. E ele vai ter que lutar na encarnação com todas as forças para não se tornar alcoólatra novamente. E, logicamente, se ele abaixa a sua vibração e abre uma portinha, vamos falar assim, para outros espíritos influenciarem, esses espíritos podem te chamar de novo a uma vontade de beber. Porque são parceiros do passado, são pessoas que te conhecem como espírito e sabem da sua tendência, e sabem daquele padrão anterior. Então, quando ele chega para você e fala assim, Alan, vamos tomar uma cachaçinha hoje, só uma, né? E eu aceito aquela interferência, sabendo que eu já tenho uma tendência, o que acontece? Ela vem à tona. Então, tanto o comportamento que se manifesta na reencarnação do espírito gerando um corpo físico doente, gera também, ou melhor, gera não, reencarna um espírito com essas informações psicológicas. E fica muito fácil para um espírito obsessor ficar ali esperando a hora certa. Na hora que você dá uma vacilada, ele te influencia. Então, o que Jesus sempre falava? Vigilância e oração. Vigilância das suas tendências que te arrastam, vigilância dos seus comportamentos padrão, e ore, porque a partir do momento que você faz oração, você atrai para perto de você espíritos benevolentes que vão te ajudar nesses momentos de fraqueza, você não cair nessa viciação anterior. Muito bem. Luiz, quando a gente relê a obra Nosso Lar, a gente ouve do Lísias, aquele espírito que acompanhava o André Luiz, que no outro lado da vida, algumas doenças são detectadas que muitas vezes não são consideradas aqui, no mundo terreno, uma doença. E nessa comunicação do espírito aborrecido, denota-se, percebe-se claramente em todas as suas comunicações um teor de tristeza, de amargura, de sofrimento. Na visão espírita, a tristeza é uma doença? E se é uma doença, por que é uma doença? Geraldo, existem vários livros, inclusive escritos, doenças da alma. Então, são doenças que elas têm origem no espírito. E esse espírito doente, ele acaba afetando o corpo físico. Então, às vezes, vamos supor, você vai no médico, ele te examina todo e não constata nada. Ou, eventualmente, se a sede da doença está no espírito, ele examina, constata o efeito da doença no corpo e tenta e consegue eliminar. Ele só elimina, porque a doença reside no espírito, os sintomas que ele reflete no corpo. Aí depois o médico imagina que resolveu o problema e o problema volta. Então é por isso que na casa espírita, normalmente você encontra aquelas anotações: não deixe de consultar o seu médico, né? Você faz o tratamento na casa espírita, mas continua fazendo o tratamento no médico. Porque na casa espírita você vai tratar daquilo que se apresenta no corpo espiritual, né? Então ali você vai tratar o problema naquela área. A partir do momento que o problema deixa de existir no espírito, o corpo não acusa mais nada. Agora, enquanto o espírito tiver com essa manifestação, o corpo vai refletir sempre, até que o espírito consiga desaguar tudo e então não tenha mais essas emissões, vamos dizer, essa origem do problema. Então, nós precisamos sempre aliar corpo e espírito. Agora, você imagina a hora que, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise recorrerem à informação da reencarnação. Elas vão fazer um serviço completo. Elas talvez Entendi. realizem aquilo que o espiritismo faz, né? Porque aí vão ser automaticamente remetidas ao Evangelho, elas, sem sombra de dúvida, serão remetidas às origens que provocam esse problema no ser espiritual, no ser imaterial. Entendeu? Muito bem, Alain, quando a gente novamente lê esse texto aí das perguntas e respostas a esse espírito aborrecido, ele faz uma afirmação que, no momento que faz a afirmação, a gente fica um pouco chocado. Porque nós estamos acostumados aqui na Terra à vida média das pessoas terem 70, 80, 90 anos, 100 anos. E, em geral, todos os problemas que passamos dura 5 anos, 10 anos, 20 anos já é uma coisa considerada muito longa para você viver um problema. E o Espírito fala o seguinte, que ele ficou sem rumo por 180 anos. Como entender, tanto na visão psicológica como na visão espírita, um espírito vagar sem rumo há 180 anos? Como entender isso, Alain? Na visão psicológica, eu não sei explicar, porque não tem recurso para explicar isso. Mas na visão espírita, ontem mesmo estava lendo mais um capítulo lá do Ação e Reação, e o coordenador de uma colônia de auxílio dessas entidades desse tipo falou que existem entidades ali em volta deles há séculos, não é só 180 anos, Meu Deus. séculos em total. Desorientação mental, assim, de não saber nem o que está acontecendo, de não saber nem o que está fazendo ali. E preso a uma raiva, preso a um ódio, preso a um comportamento extremamente pernicioso para ele. E nessas regiões, inclusive, assaltam como que vendavais energéticos que arrastam esses espíritos para cá e para lá, fazendo grandes redemoinhos de espíritos perturbados. Olha a cena que eu fiquei com ela ontem ao ler esse texto, acho que é o capítulo 8 do livro Ação e Reação, do André Luiz. Olha como é a descrição desse espírito, no caso é o Druso, que é o coordenador daquela região, falando para André Luiz. Então, 180 anos no plano espiritual não é nada. É que a gente que é limitado no tempo de encarnação. Sabe, não é que a gente é limitado no tempo de encarnação. a gente, conforme falamos semana passada, distraídos nós vamos vivendo. E aí o que acontece? O tempo passa, quando eu pisco e eu falo assim, nossa, eu tenho que melhorar. Eu estou com 70 anos, daí eu já estou chegando no fim da encarnação e eu perdi 70 anos para chegar nessa luz. Ah, eu preciso mudar. Mas, espera um pouquinho, nós estamos falando, os livros espíritas falam dessa necessidade de mudança, não só o livro espírita, a filosofia fala do autoconhecimento para transformação, a psicologia fala disso. Todas as áreas da humanidade falam do seu autoconhecimento necessário para sua transformação. Por que que eu não faço um processo de autoconhecimento? Por quê? Porque é mais fácil eu me distrair na vida e achar que daí 70, 80, 90 anos numa encarnação é pouco. Mas não é pouco. Dá para fazer muita coisa numa encarnação com esse tempo. Agora, eu preciso escolher o que é mais importante para o meu tempo, né? Eu não posso ficar ligado na Netflix vendo séries, fazendo maratonas de séries sobre um assassinato, não sei o quê, e querer ir para a luz, né? Não, não combina. Ver um filminho de vez em quando, eu acho que é bom, faz parte do lazer mental. Agora, viver de filme, e ainda filmes assim, que não nos ensinam grandes coisas, a gente tem tanta coisa para ler, a gente tem tanta coisa para fazer. Hoje, a maior parte das televisões tem acesso ao YouTube. Você pode escolher o que você quer ver. Você vê uma palestra bem orientada em qualquer área do conhecimento. Você pergunta lá em cima da o que que eu tenho que aprender. Assim, você procura lá, eu quero aprender sobre isso. Vai aparecer 20, 30 vídeos sobre isso. Então, até começamos a colocar nome aos nossos programas para ajudar nessa busca. Quando a pessoa lá na frente quiser saber sobre o assunto, ela vai buscar para ter um programa voltado para aquele assunto. Essa é a nossa intenção em dar nome ao programa, né? Para depois a gente poder encontrar. Então, nós temos recurso. Plano espiritual, nós não vamos mudar só porque desencarnamos. Nós vamos manter as características psíquicas desse momento. E às vezes fica preso ao momento da morte repetidamente. Isso que é o complicado. Viu, meu amigo Geraldo? Muito bem. Quando a gente, mais uma vez, leu os textos ali desse espírito aborrecido, Luiz, ele disse que na sua última encarnação ele nada fez de bom. Ele viveu entediado. E ele mesmo fala, tudo que não é alegria é dor. E, no meu entender, essa frase expõe o seu estado mental, a sua dor, a sua sensibilidade. Então, seria interessante que todos nós compreendêssemos o que seria bom para o espírito imortal fazermos durante essa vida. Então, assim, hábitos, costumes, o que você acha, que conselho você daria a todos nós, mas aos jovens, né, que estão começando a vida, qual o conselho que você daria para que depois da morte tivéssemos uma vivência melhor? Ô Geraldo, no Centro Espírita a gente repete muito e a gente vê muito essa frase, né? Nós evoluímos de duas formas, né? Pelo amor ou pela dor. Então, isso é uma realidade que a doutrina nos passa. Nós, às vezes, não acreditamos nessa realidade. Aí o tempo vai nos mostrar que ela é real. Aí a gente aprende. E isso aí se dá muito comumente nas famílias. Você está vendo um filho, uma filha, alguém desequilibrado da sua família está rumando numa direção, vai dar com a cara na parede. Você prevê, porque você já antevê, você já desenvolveu uma capacidade de visão daquilo sem vivenciar. Né? Então, na doutrina espírita, nós já aprendemos que nós podemos pegar um livro, por exemplo, aquele livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela nos passa 18 anos de experiência que ela viveu em reuniões de desobsessão. Então, aquilo que ela levou 18 anos para aprender, ela nos passa num livro que em 2, 3 dias a gente lê. Então, quando você adquire um pouco de sabedoria, você adquire o discernimento de que a forma mais fácil de aprender é através da aquisição de conhecimento. Às vezes as pessoas pensam assim, você acredita no Espiritismo? O termo está totalmente errado. Nós temos o conhecimento do Espiritismo. Nós não acreditamos nisso ou naquilo. Nós vamos desenvolver o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Esse conhecimento é que nos permite adotar um determinado raciocínio, adotar um determinado discernimento. Então, a gente tem batido nessa tecla, inclusive nesse programa, há 21 anos. Leiam os livros espíritas, os livros clássicos, os bons livros. O Alan está comentando que ele está relendo a coleção André Luiz. Ele já leu tudo, mas ele está relendo. Por que que ele está relendo? Quando ele leu, provavelmente foi no início do seu estágio de conhecimento da doutrina. Então, a sua capacidade de detectar informações era pequena. Agora, não. Agora, ele enriqueceu esse espectro de capacidade para reconhecer e discernir, que ele agora, lendo, ele vai pegar qualquer vírgulazinha que tem ali que ele não tenha visto. Por isso que é muito comum, quando a gente lê essas obras, dizer, gozado, parece que eu leio isso aqui pela primeira vez. E é verdade. É que na outra não tinha percebido. Então, uma das coisas que nós indicaríamos para qualquer pessoa, leia, escute. Hoje, através dos vídeos, nós podemos adquirir muita informação. Então, doutrina espírita é busca de informação. Essa informação conosco vai nos permitir a gente racionalizar muito mais facilmente. Entendeu, Geraldo? Entendi, entendi. Alan, você, a hora que você quiser interromper para fazer as perguntas de todos os ouvintes, você fique à vontade, viu, Alan? Mas, Alan, dando sequência nessa... Quer falar? Eu quero interromper. Deixa ele falar. Olha, a Marta Brandão, ela faz o seguinte comentário, está aí na tela. Há 16 anos tive um AVC muito grave e a partir daí venho trabalhando minha reforma íntima, pois consegui sentir tudo isso na pele. Olha que... Obrigado, Marta, por esse seu depoimento, porque o que acontece? Nós falamos muito no Espiritismo que a gente vem para o Espiritismo pela dor ou pelo amor, né? Então aí, o que te chamou a essa transformação foi uma dor. Foi o vislumbre da morte ali, né? Naquela possibilidade que aconteceu e que não ocorreu de fato, mas você falou assim, nossa, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. E isso é mudar padrão, Marta. É esse o trabalho que nós estamos falando. É perceber uma dificuldade e mudar o padrão. Olha a Daniela Amaro que fala que tudo que está sendo explicado está acontecendo comigo. Até mesmo a leitura do livro Nosso Lar, Gratidão. Então, olha só que interessante. É uma sintonia do momento que ela está passando, porque ela está se conectando com a informação que nós estamos passando hoje, porque é o que está acontecendo com ela. Ela percebeu tudo isso e ela está se transformando. Essa é a beleza que a doutrina espírita nos apresenta. Esse tipo de depoimento, né? A Leonora que fala aqui, ó. Hoje já existem psiquiatras que fazem exatamente isso que o Luiz disse, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Sim, o Sérgio Felipe de Oliveira, ele leva e traz um monte de informações tentando fazer uma ligação da medicina com a espiritualidade. É um trabalho fantástico, um trabalho Sim. que ele só desenvolve hoje, por quê? Porque ele também esteve à beira da morte. Ele também passou por um processo desse de quase morte. Por sinal, ele caiu, olha só que interessante, professor da faculdade da USP, né? Ele é, né, Geraldo? O parece que sim, é da USP. Ele é professor da USP, ele já era professor da USP, ele tem um piripaque lá na rua, ele vai internado no hospital ali como um qualquer, porque ele estava sem documento, sem nada. Um professor reconheceu ele como professor. E aí começaram a cuidar dele. Ele ficou desligado de tudo E quando ele volta, ele fala assim, tem mais coisa que a medicina. E ele começa a estudar a espiritualidade. Olha aqui, esse, o Arnaldo Bueno, deve ser seu colega, Geraldo. Ele fala que em todas meu as amigo lá de universidades, Niterói. em todas as universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, já existem a disciplina de medicina e espiritualidade como disciplina optativa, mas com grande procura por parte dos alunos. E isso é fantástico! É a academia se abrindo para esse novo, né? Então, essa troca de informações com os nossos amigos, olha aqui o Carlos Justi, que é um outro grande amigo nosso, né? Ele fala aqui que a velhice é a forma que Deus usa para podermos transcender, porque se tivéssemos a energia dos 30 anos, jamais iríamos buscar as verdades evangélicas. É isso aí, meu amigo. Né? E a Ive, que é a sua afilhada, né, Geraldo? Ela Exatamente. Fala aqui, ó, bom dia, não tem como ter tédio nesse mundo. O que não falta é convite ao trabalho. O conhecimento é importante, mas a ação através do trabalho para o próximo é essencial, exatamente. Agora, tem como ter tédio, Perfeito. Infelizmente, viu, Ive? Tem muita gente que se conecta ao não fazer e começa a gostar mais do não fazer do que fazer. E aí o tédio vira uma constante, né, Luiz? Você lembra aquele caso Muito que bem. nós lemos há uma ou duas semanas atrás, daquela mãe, né, que não estava nem aí com o marido, com os filhos, que tinha sido uma rainha? O Alan, eu queria registrar uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem. As coisas espirituais não se refletem no mundo como um passe de mágica. Elas estão aliadas a efeitos físicos, através das moléculas, através dos genes. Então, aquilo que a ciência hoje, ela está hoje só constatando. Agora, se a ciência não se desprover da vaidade e do orgulho, ela, quando chegar à solução, ela vai achar que não existe Deus. Entendeu? Então, na realidade, a ciência só constata. Então, por isso, nós precisamos cuidar do desenvolvimento moral da ciência, para que ela, junto com a experiência material, ela entenda. Como o Einstein, né? Aquilo sim se desenvolveu nos dois ângulos. Então, a ciência, a partir do momento que for descobrindo as formas materiais como o espírito se expressa, ela depois vai pensar que é dona da matéria. Tá bom? Então, Luiz, até pegando carona nessa consideração da Ive aí, a gente entende que o tédio ele pode ser até normal em algumas poucas circunstâncias. Todavia, quando ele é excessivo, obsessivo e interfere na vida cotidiana, ele passa a ser classificado como um distúrbio, uma patologia, uma doença. Como evitar, Luiz, o tédio na nossa passagem da Terra? Por que eu conto isso? Porque conversando com psiquiatras, eles nos afirmam que o tédio, ele é muito mais comum do que se divulga, muito mais comum do que se imagina. Então, o que devemos fazer para que não tenhamos tédio? Como evitar esse flagelo íntimo, Luiz? Ô, Geraldo, eu vou usar as palavras do Emmanuel no livro Nosso Lar. O desânimo absorve o teu coração? Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Veja que trecho Puxa vida. fantástico! Então, nós precisamos acordar para o mundo. Eu atendi um caso uma vez na União Espírita. O marido me ligou e explicando que a mãe tinha dois filhos e os dois filhos começaram a estudar, saíram de casa. Então, ela teve aquela síndrome do ninho vazio. Ela entrou num processo depressivo. E aí, então, eu falei para ele, manda ela na união, a gente vai conversar. E conversei com essa senhora. E aí, como o Alan falou, né, nós somos muito práticos e às vezes até a gente é direto demais. Eu perguntei para essa senhora: como é que a senhora acha e como a senhora se sentiria se a senhora fosse uma mãe e deixasse dois filhos ainda bebê que tivessem sido destinados a um orfanato para criá-los? Ela disse: meu Deus, eu morreria de novo, né? Eu realmente me sentiria muito mal. Aí eu disse: então comece a pensar como se sentiria essa mãe se uma mulher como você, depois de ter a experiência de educar os filhos até os 20, 25 anos, resolvesse agora aproveitar sua experiência e se dedicasse a esse orfanato e fosse lá e envolvesse os dois filhos dela com carinho, com amor, desse assistência. Aí ela assim: poxa, eu acho que ela iria ficar muito contente. E eu disse assim: então muda a direção da sua vida. Em vez de ficar deprimida porque os Perfeito. filhos saíram, vai trabalhar. Então, isso é o resumo, Geraldo. É a gente buscar uma forma de utilizar e agir em benefício do nosso próximo. Tá bom, Geraldo? Entendi. Muito bom. Alan, na sua clínica, atendendo vários pacientes, você que lida com esses distúrbios psíquicos, emocionais. Quando apresenta você com o tédio, com a tristeza, isso pode ser a expressão de algumas doenças psíquicas? Ô, Geraldo, eu só queria fazer uma diferenciação aqui de tédio e apatia, tá? São bem diferentes as duas. A apatia, sim, é a vontade de não fazer. Eu estou apático, assim, eu não me, nada me tira do meu, nada me movimenta. O tédio, às vezes, pode levar ao contrário. O tédio pode levar a realizar uma série de atividades impulsivas, né? Pode sim, disposições de humor, ações que causem mal ao próximo. Sabe aquelas. Às vezes a gente vê aqueles jovens, eles estão se sentindo tão entediados, que eles pegam o carro, a moto e saem correndo por aí, para tentar quebrar aquele tédio que ele sente. O tédio é uma paralisia mental, assim, é como se a minha mente não quisesse pensar, né? Eu quero fazer. Eu às vezes me escondo no tédio em uma série de atividades físicas. Por exemplo, dentro de casa, uma senhora, um senhor lá que fica muito preso à limpeza, fica aquilo é um tédio que ela está sentindo, levando ela a uma prática intensa da limpeza, limpa e relimpa e limpa e relimpa, e com isso não que, e não corta na vontade de quebrar esse tédio, mas não quebra aquele tédio de forma fácil. Então ela se vicia na limpeza, vicia em correr com o carro, vicia em correr com a moto, vicia em comer muito, vicia, e ela não percebe, mas ela está entediada. Esse tédio que não quer fazer com que ela pense, esse nós temos que investigar. Sabe por que que a pessoa entrou nesse comportamento de não querer pensar? O que bloqueou ela? Por que que o pensamento para ela está deixando ela num comportamento vicioso, tedioso, de não ação com ela? Por que que ela não está querendo se transformar? Essa é uma pergunta importante quando chega um paciente ou chega lá no atendimento fraterno também no centro espírita, né? A pessoa às vezes fala assim: ah, não encontro razão para nada na minha vida, eu faço, faço, faço, mas é como se eu não fizesse. Sabe aquelas pessoas que pegam mil coisas para fazer ao mesmo tempo? Muitas vezes tem um tédio por trás disso. Ela quer ocupar o tempo de tal maneira. E não é dessa forma que a gente tem que resolver essa questão do tédio. Essa questão do tédio a gente tem que entender por que que eu não acho importância para a minha reencarnação? Por que eu não acho importância para a vida que eu tenho hoje, para a oportunidade reencarnatória? Essa é a pergunta chave e importante para entender se a pessoa está em tédio ou está viciada em fazer, né? Tem uma passagem quando Jesus visita a Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. Lembra que Lázaro ele tinha tirado do túmulo lá, e no meio da peregrinação, os apóstolos vão fazer um pouso na casa de Marta e Maria. E Marta, ela fica extremamente preocupada, imagina, está recebendo lá 13 homens lá, né? Então ela quer achar onde eles vão dormir, ela quer ver se eles vão fazer isso, se tem o que comer, se tem água, se tem não sei o quê, e a Maria senta ali nos pés de Jesus e fica ali ouvindo Jesus, né? Ela estava sedenta por aquela presença magnética, cheia de amor que Jesus deve, né, representar. Eu nem imagino o que é chegar perto de Jesus. E Marta correndo. E a Marta vem e fala para Jesus assim: Jesus, fala para Maria me ajudar. E Jesus fala para ela: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Olha quanta informação em cima do tédio que tem aí. Maria, ela estava pronta para receber o novo. Ela tinha uma oportunidade de uma noite com Jesus na casa dela. Aqueles peregrinos, ele e os 12 apóstolos, estavam um pouco se importando se ia ter colchão, comida. Eles viviam no mato, cara, dormiam. E eles iam com certeza se ajudar ali naquele momento para se ajeitar aqui e ali. E Marta estava tão presa a fazer tudo para agradar todo mundo que ela estava deixando de escolher a melhor parte, que era a busca da evolução dela naquela oportunidade de estar com Jesus. É isso aí, Geraldo. Muito bem. Na sequência da leitura das perguntas e respostas, a gente vê uma frase desse espírito aborrecido, em que ele fala assim: essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que disperse as cinzas do seu corpo. Isso é uma metáfora que ele explicita a sua dor lembrando da parentela corporal. E aí eu pergunto ao Luiz, por que alguns espíritos ao desencarnarem, ou muitos espíritos ao desencarnarem, sofrem tanto ao lembrarem dos parentes que aqui ficaram? O Geraldo, a fala desse espírito é quando ele comenta que a vida de um encarnado que não aproveitou a existência é como se o fogo que consome uma folha de papel. Né? Exatamente. Então ele faz alusão a essa folha de papel que se transforma naquela fuligem preta, né? E aí, então, ela vai começando a se dissolver, tá? E a mesma coisa com relação ao espírito que passou pela existência e não conseguiu conviver com aqueles que a vida designou para suas companhias. Então, vamos nos remeter àquela passagem onde a mãe, né, foi casada, teve filhos e praticamente viveu na ociosidade o tempo todo. Né? Então, naturalmente, nós podemos fazer o que a gente quiser da nossa vida. Os espíritos sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Inclusive o livre-arbítrio de não ouvir o que eles falam. Agora, quando a ficha cai, aí não tem mais jeito. Entende? Então, quando a ficha cai, tudo vem à nossa mente daquilo que a gente jogou fora, que a gente não aproveitou. E aí a doutrina espírita nos dá mais uma lição. Nós já erramos quando a gente escolheu mal, né? O Allan lembrou aí a escolha da Maria, que ela escolheu a boa parte, né? Então, a partir do momento que a gente caiu a ficha, que a gente descobriu que até aí não tinha feito a coisa direita, vamos tratar de fazer. Tratar de recuperar o atraso e não cair numa esparrela como muita gente cai, que além de não aproveitar o tempo que se foi, ainda estraga o tempo que virá com a questão da culpa. Isso é muito grave. A gente não aproveitou o passado e ainda se enche de motivo para não aproveitar o futuro. Então, quando você chegar a uma conclusão de que errou, toca a bola para frente. Viva o agora. E a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Nada de se julgar culpado, nada de achar que errou, ficar se lamentando. Descobriu o que é certo? Passa a fazer o certo. Entendeu, Geraldinho? Alan, já vieram até me perguntar algumas vezes qual é a atuação dos espíritos superiores frente a esses indivíduos, como esse espírito aborrecido, que passou a vida inteira sem fazer nada, sem ler, sem estudar, sem buscar. Ele foi um indivíduo apático, nada produziu, nada construiu. Por que que existe, segundo essas pessoas perguntam, essa complacência, essa aceitação dos espíritos superiores frente a uma encarnação que nada fez, nada construiu e foi uma vida inútil? Quer dizer, a vida está acontecendo 10 anos, 20, 40, 50, 80 anos sem fazer nada. Por que que existe essa complacência, essa aceitação de uma vida aparentemente tão inútil? Meu amigo, a espiritualidade não aceita ou não deixa de aceitar, né? Ela só permite você, com o seu livre-arbítrio, fazer o que você quiser. Se você não quer fazer nada, não faz nada. Só que vai chegar na espiritualidade do mesmo jeito que foi. Então vai ter gente lá falando assim: nossa, Alain, você reencarnou pela 10ª vez para aprender isso e não fez nada, filho. Erra diferente, pelo menos para ajudar a gente aqui um pouquinho, né? Para a gente ter um pouco de criatividade, mudar um pouco as coisas aí. Não tem o que fazer. Se você não ajudar, a gente não consegue fazer nada, né? Então, e a espiritualidade não fica apática. Ela, muitas vezes, ela te manda um monte de recursos, mas você que não quer aceitar aquele recurso, né? Tem uma piadinha daquela uma do padre que estava a cidade inundando, né? Ela estava inundando a cidade. E aí já estava na porta da igreja, água alta, né? E passa um carinha de barco, fala assim: padre, vamos, né? Vamos. E ele fala assim: não, não, não, não, não. Deus vai me ajudar. Pode ir embora. Daí a água já está no meio da igreja, vem um outro barco do bombeiro: padre, vamos embora. Não, não, não. Deus vai me ajudar. Aí ele já está preso lá na torre. Vem um helicóptero do bombeiro: padre, vamos. Não, Deus vai me ajudar. Daí ele morre afogado. Quando ele chega no plano espiritual, ele fala assim: puxa vida, eu acreditava tanto no senhor, não foi me ajudar. Ele falou: o que que você esperava? Eu mandei o homem logo no começo, o pescador de barco, você não foi. Depois mandei o bombeiro de barco, você não foi. Depois mandei o bombeiro de helicóptero, você não foi. Ah, você não agiu, você está aqui de volta. Vamos encarnar outra vez, vamos começar outra vez. Então, assim, Começar de novo. a ajuda do plano espiritual, eu até vou lembrar uma frase do Luiz aqui, Luiz, antes de você comentar aí, que o Luiz sempre brinca e virou também uma frase que eu adotei para mim, que Deus age escancaradamente, só você que não tá vendo, né, Luiz? Geraldo, acrescentando o que o Alan está falando, os espíritos elevados, eles respeitam tremendamente a questão do livre-arbítrio, né? Então você vê que numa casa espírita, quando a turma começa a se desviar, eles pura e simplesmente saem, né? Mas eles não impõem. Você nunca viu um espírito elevado incorporar lá no médium e dizer assim: faz assim porque eu estou fazendo, porque eu estou falando, né? Agora, eles permitem que uns perturbados que nem o Alan tal dê uns coice aí para a turma aguardar, entendeu? Então, quando a gente age, às vezes, de uma forma prática, meia direta, os espíritos permitem, né, que é para essas pessoas acordar mais rápido. Agora, se com isso também não funcionar, chega lá e eles falam: ah, mandei o Alan dar um alô, né, Alan? É, mas não quer dizer, Luiz, que nós estamos certos de dar coiçada, hein? Não, não, não, nós estamos errados, mas eles sabem Nós disso. estamos meio burro chucro, né? Mas eles usam a Isso, gente, é. né, A gente Geraldo? cutuca, então eles permitem. E tem uma coisa, já que vocês estão nesse ambiente tão descontraído, que uma vez eu soube, eu falo isso às pessoas que me procuram, que às vezes os espíritos agem com uma certa graça com a gente. Existia um palestrante espírita que sempre se achava o dono da cocada, achava que ele era o melhor, e para qualquer coisa ele pegava o evangelho, ele abria para dizer, olha, eu sou fiel, eu sou evoluído, eu sou aquilo. E a espiritualidade, eu acho que interfere na nossa vida, até com bastante humor. E um dia ele estava num campo, começou a chover muito, caindo raios aqui e ali, e ele não tinha aonde se abrigar, ele viu uma árvore e falou, não, eu acho que eu não vou na árvore, porque se eu for na árvore, um raio pode cair ali. Ele se escondeu num outro lugar. Ele acabou de pensar nisso, caiu um raio naquela árvore que destruiu a árvore. E ele quis agradecer a Deus ter salvo a vida dele, ele abre o evangelho. E no evangelho estava escrito, se fosse um homem de bem, teria morrido. Dá uma lição a ele. Baixa um pouco mais a bola aí, né? Quer dizer, você não é isso que você está imaginando que você seja. Se fosse, você tinha morrido, mas você vai ficar umas um pouquinho aí, né? Mas dando sequência na nossa fala, Alan e Luiz, uma pergunta ao Luiz agora. Os espíritos desencarnam levando consigo muitos dos traços de personalidade, da sua característica essencial. O que, que se processa, Luiz, na intimidade do espírito quando ele, de fato, se arrepende? O Geraldo, quando ele se arrepende, se processa a química no plano espiritual. Porque antes dele se arrepender, fica esses 180 anos vagando aí. Entendeu? Então, a coisa só se processa quando a gente se arrepende. Porque aí é uma mudança de rumo, é uma mudança de comportamento. O Camilo Castelo Branco se arrependeu depois de 70 anos. Então, na realidade, a gente comenta sempre, deixa a pessoa chegar no fundo do poço. Porque quando você chega no fundo do poço, você bate em rocha. Aí tem que quebrar mesmo. E enquanto você fica socorrendo o cara no meio do poço, no começo do poço, na 3, 4 do poço, você impede ele de se acordar. Então, entendi. A educação, a gente tem que permitir que a razão, às vezes, direcione o amor. Eu costumo falar para umas amigas minhas, assim, a única coisa que pode nos acontecer é morrer. Aí a gente reencarna. Entendi. É isso aí, Geraldo. Alan, uma vez me questionaram, eu gostaria muito de ouvir você nessa pergunta. Nós estamos com quase 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. Tem espírito superior disposto a ajudar e ajudando esses 8 bilhões de espíritos encarnados? Tem tanto espírito superior ajudando tanta gente assim? O gostoso do espiritismo é que ele nos apresenta o seguinte, que nós crescemos evoluímos ajudando ao outro, ajudando ao próximo, né? Então, segundo Emmanuel, e veja que é uma citação num comentário assim, de passagem, assim, né? Existe aí mais de 2/3 de desencarnados enquanto tem 1/3 encarnado. Ou seja, nós pertencemos a grandes famílias espirituais, né? 400, 500 espíritos que se ajudam. Então, tem uma parte que está desencarnada ajudando. Tem uma parte que está desencarnada ainda esperando um arrependimento, lá sofrendo numa posição mental perturbada. E tem uma parte que está encarnada. Essa família interage muito. Ela troca muita informação. Então, a espiritualidade nos ajuda dentro do nosso merecimento. De repente, do meu lado aqui, tem um espírito que é até muito parecido comigo, ele não é tão melhor evoluído do que eu, mas ele está desencarnado. E como está desencarnado e está com vontade de me ajudar, ele consegue entender o mecanismo e as necessidades da minha encarnação, aquilo que eu preciso aprender aqui nessa encarnação. Então, ele sopra no meu ouvido, e quando ele percebe que eu estou não escutando ele, ou que eu estou indo para um caminho completamente diferente, ele vai chamar alguém superior a ele e falar assim, viu, estou precisando de ajuda lá, aquele rapaz é muito perturbado, nós precisamos fazer alguma coisa com ele para despertar ele para aquilo que é importante na encarnação. E vem esse espírito daí, nesse caso pontual, tentar me ajudar, se eu tiver merecimento, vamos deixar claro, mas ele não fica ali o tempo inteiro, fica normalmente perto de mim alguém que é muito do meu jeitão, assim, não é que eu tenho um anjo da guarda que vai tirando da minha frente tudo quanto é quina para eu não bater, não, ele vai vendo eu bater e vai falar, o que eu vou fazer agora, como que eu ajudo? Luiz, ó, vou fazer, acho que eu imagino que seja a última pergunta ao Luiz e depois a última pergunta ao Alan e depois a gente faz as considerações finais. Luiz, nós sabemos que as reencarnações estão conectadas umas às outras. Entre uma encarnação e outra, existe um período que chamamos de erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra que você vive no mundo espiritual e nesse lugar, em geral, você é advertido de tudo aquilo que você viveu, dos possíveis equívocos, das novas provas, das dívidas que você acabou assumindo, etc. Você pode nos falar de algumas evidências que existem para comprovar a existência da reencarnação? Ô, Geraldo, esses períodos que nós ficamos na espiritualidade, o Hernani Guimarães dá o nome de intermissão. Então, nesses períodos, a gente faz planejamentos, né? A questão da reencarnação, basta a gente pensar. A gente observar o que se passa, né? Então, você observa que todos nós trazemos aquilo que ainda há pouco a gente estava discutindo, né? Os dons, né? E aí você diz assim, puxa vida, como é que eu tenho esse dom, o outro não tem? Eu tenho lá no meu site, o Vadmecum Espírita, aproximadamente uma coleção de 30 casos, que está lá para quem quiser ver, de espíritos que, com 5 anos de idade, com 4, com 10, com 12, eles já demonstram sabedoria e capacidade de fazer aquilo que as pessoas levam 40 anos para aprender. Uma das coisas, por exemplo, que é muito difícil de aprender é piano. Um bom pianista, ele ficou, no mínimo, uns 10, 15 anos aprendendo. E aí, de repente, você pega uma criança com 8 anos, 5 anos, 4, e toca piano perfeitamente. Existe no México um cirurgião com 15 anos de idade. Ele faz operações, ele é cirurgião. Então, existe uma gama danada de espíritos que reencarnaram demonstrando, olha, gente, isso aqui eu aprendi em algum lugar. Então, o mundo está cheio de provas sobre isso. E nós, em particularmente, é só para parar para pensar. Você observa que existem pessoas que você sente uma simpatia danada. Existem pessoas que você sente antipatia de graça. Gente que você viu pela primeira vez. Você vê habilidades que você pega assim num átimo. E existem coisas que você não aprende de jeito nenhum. Então, é só você observar e se perguntar por que isso e por que aquilo. Né? Então, quando nós buscamos a razão das coisas, nós encontramos a explicação. Agora, a ciência teima em dar nomes estrambólicos para tudo isso e não admite uma coisa que seria tão fácil. Né? Eu digo sempre que a ciência tem má vontade com relação ao espiritismo. Em muitos casos, ela, no mínimo, devia dimensionar. Olha, existe uma teoria que dá uma explicação sobre esse fato, é no campo da teoria, não tem prova nenhuma, mas é a explicação mais razoável. A doutrina espírita ela, o grande força da doutrina espírita é a sua racionalidade. Qualquer criatura que, através da leitura, através do ouvir, ela adquire o conhecimento espírita, ela começa a abrir, a vida passa a ter sentido. Então, a questão da reencarnação é ponto pacífico. Qualquer pessoa que adquire a capacidade de percepção disso, ela passa a enxergar a reencarnação em todos os momentos. Agora, se ela for religiosa e quiser ir para a Bíblia, vai lá e pergunta para por que que Jesus falou que João Batista era o Elias que havia de vir. Coisa mais clara do que isso, qualquer, né, teólogo. Agora, eles preferem dar explicações estapafúrdias do que dizer assim: é, realmente parece que é isso. Entendeu, Geraldo? Claro, claro. Alan, a gente que convive nas sessões espíritas, nas sessões mediúnicas, a gente observa que existem aqueles médiuns que são médiuns dedicados, preparados e que, em geral, nas manifestações que ocorrem por seu intermédio, ela segue uma linha homogênea, equilibrada. E tem médiuns onde existe uma oscilação da comunicação do espírito, porque nesse espírito aborrecido tem um momento que o Kardec pergunta ao espírito: por que que a sua letra varia muito? Ora está de um jeito, ora está de outro, ora uma letra pequena, ora uma letra grande. Como entender, Allan, essa dinâmica nas comunicações mediúnicas, considerando o espírito encarnado, o animismo, considerando o espírito desencarnado, equilibrado, desequilibrado e as influências que estão ao redor? Como entender essa oscilação da mediunidade? Olha, Geraldo, existe um curso que chama Coen, de 1 ano e meio, que a pessoa fazendo vai aprender um pouco sobre isso. Eu tenho 2 minutos para falar disso. Não é simples, não. É uma disposição que depende. São dois espíritos envolvidos na comunicação: o espírito que está ditando e o espírito que está recebendo. Esses dois espíritos sofrem influências dos meios que eles estão. Então, o espírito encarnado que está recebendo, ele sofre influência dos espíritos que estão no entorno dele. Então, o processo total da manifestação, ele depende de uma série de disposições. A mediunidade de psicografia, que é a qual que você se referiu mais, ela pode ser uma psicografia que reproduza a ortografia, inclusive, do médium comunicante, mas nesse caso, do espírito comunicante, mas nesse caso, o médium tem que dar muita liberdade para o espírito comunicante. Só alguns médiums muito elevados, como Chico, por exemplo, o mesmo Divaldo, que já tem uma habilidade mediúnica muito grande, que permitem, por reconhecer que aquele espírito pode usar do seu corpo sem lhe fazer mal, né? Mal que eu digo é no sentido mais de Prejudicar. psicológico, prejudicar isso. Há alguns médiuns inconscientes também, que aqueles que entram num transe profundo, que não sabem o que estão fazendo, também podem, pode ser que o espírito escreva com a caligrafia dele. Em alguns casos, para dar credibilidade àquilo que está sendo escrito. Então, eu preciso de credibilidade para aquela escrita, e alguns casos podem até ser aprovados por especialistas em grafologia, que aquele texto, aquela escrita, é do fulano que já havia sido desencarnado. Mas a forma e a maneira é menor ao conteúdo. O conteúdo é muito mais importante para essas análises, né? Ô, Geraldo, falta 1 minuto para acabar nosso tempo. E tem algumas considerações que eu vou pular, tá? Já estou pedindo aqui para todos que estão aqui, porque não dá tempo da gente desenvolver algumas perguntas. Mas eu vou deixar anotado para a gente retomar na semana que vem, essas colocações, tá bom, gente? Eu vou já desejar a todos um excelente domingo e muito obrigado pela presença. Mais de 75 pessoas estiveram conosco, diretamente conectadas. E até domingo que vem, Geraldão. Então tá bom. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu não podia deixar de fazer dois registros aqui. O que o Alan está colocando sobre a ortografia, né, nas comunicações, existe um livro que chama Grafoscopia à Luz do Espiritismo, que foi um estudo em cima da psicografia do Chico Xavier. Muito interessante. E outra coisa, uma palavra desse espírito que corrobora aquilo que nós falamos sobre a questão das evocações. Ele, na questão, no item número 8, ele diz assim, eles perguntam, né? Esperando que recomeceis uma nova existência, querereis vir mais frequentemente junto a mim? Aí ele responde, chamai-me para a isso constranger-me. Prestar-me-eis um serviço. Então, o Espírito diz que realmente a evocação só ajuda, ou numa grande parte de ocasiões, só ajuda o espírito. Porque às vezes o espírito está meio vacilante e na evocação a gente o constrange, mas é necessário a ele se pronunciar. Tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe a todos. Muito bem, dessa maneira nós estamos chegando ao fim de mais um contato com vocês. É um prazer muito grande estarmos aqui. Domingo que vem estaremos de volta e sempre agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.